Azul 4033, chama de Centro Recife na frequência 1251, alterno 3325. Solo Salvador, Alfa Zulu Lima, bom dia. Zulu Lima, bom dia, prossiga. Alfa Zulu Lima solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Está autorizado até a saída do pátio 3 e a porta para ingresso no pátio principal. Ciente, obrigado. A 3601 para Congonhas nível 3, confirme? 300 para Congonhas. Será coordenado, mantendo escuta e avanço. Autorizado para Congonhas, nível 300, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta a Pezulu no meia, prossegue Bravo até o Zulu, Trive, Papa India Romeo. Aciona 5502 em transponder, 119.8 controle. Valeu. 5502 no transponder, me chama quando pronto pro push 3601. 02, me chama no push pra transponder Lima, solicita autorização para ingressar no pátio principal. Está autorizado, Alfa Zulu Lima, reporte ao término. Cliente, obrigado. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Zulu Lima. Alfa, Cruz 2 na Tema. Prossiga. Afirmo, abri exatamente a 00. Afirmo. Poderiam ver se é o acionamento Puxa 10? Está autorizado o acionamento pushback, me chama para o início do táxi, 365. Confirme com a equipe de sólido, eu tenho uma aeronave no 8 que já foi autorizada. Se tiver condições, está autorizado o pushback simultâneo. Se não, após o início do táxi da mesa, está autorizado o push no 10, ok? Solta 3265, 146 o POB, autonomia de 3 horas e 30, alternando Guarulhos, instruções para o táxi. Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 3265. Juliette Alfa, chama pronto no ponto de espera, 3265. Juliette Alfa. Oi, Juliette Alfa, prossiga. Bom dia, o Juliette Alfa solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 08. Autorizado, até a saída do pátio 3, reporta para ingresso do pátio principal, Whisky Juliette Alfa. Reportará para entrar no pátio principal, Whisky Juliette Alfa, graças. Para o táxi da 3601, POB 145, 4 horas de Alterna Galeão. Prossegue via Juliette Alfa, me chama para a ponta de espera, da 3601. Juliette Alfa, reporta a ponta de espera, pronto, 3601. Sábado, da 3265, ponta de espera do Alman 0, pronto. 3265, autorizado em área de colapso da 10, o vento é de 1 30 graus com 7 nós. Registrado a linha de decolada 10, da 3265. Torre Whisky Juliette Alfa na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 no posição 08. Juliette Alfa, visual com tráfego da TAM? Positivo, no visual. Após a passagem do mesmo, está autorizado prosseguir para o Singer 08. após a passagem do tráfego autorizado. Ciente, grato. Decolou 10, 119, 8, controle. 19, 8, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Padrão, 3601, pode esperar até 10, pronto. 3601, a linha decola pista 10, o vento é de 130 graus com 629. 3601, decola pista 10, pista 3601. 60 graus, plan 3262, acima. Informação então, 3601, para o